Ai, Calunga, muito fundo, Calunga. E não pode, não se mete, Calunga. Ai, Calunga, muito fundo, Calunga. E não pode, não se mete, Calunga. Oh, linda, minha mãe, minha mãe. Olha o que vai fazer. Santo de boa viagem, Calunga. Olha o que vai fazer. Ô Maripá, ô Maripá, tu vem de Umbanda. Ô Maripá, ô Maripá, sozinho venceu demanda. Lá, lá, lá, lá. Quando Ogum partiu pra guerra, quando Ogum partiu pra guerra, Oxalá deu carta branca. Oxalá deu carta branca. Quando Ogum vencer a guerra, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Teus filhos vêm sem demanda. Ô Maripá, pisei na linha do Congo, é Congo e Congaruê. Pisei na linha do Congo, agora que eu quero ver. Pisei na linha do Congo, é Congo, é Congaruê. Pisei na linha do Congo, agora que eu quero ver. Pisei na linha do Congo, é Congo, é Congaruê. Pisei na linha do Congo, agora que eu quero ver. Ei.